tantas coisas na vida que a gente não entende. Ninguém pode explicar. Dentro do peito uma angústia que sufoca na garganta. A dor de dizer a verdade. Há tanta gente ao meu redor e eu procuro e não encontro alguém para conversar. Mm-hmm.